Vê quantas voltas tem que dar o amor. Fica com medo de querer chegar. Paga a promessa que não fez. Diz a verdade ao mentir. E não tem volta, não. Volta, não. Olha no espelho e só vê o amor. Agora sabe que perdeu a paz. Jogou o laço e se prendeu. O inesperado aconteceu. A vez da caça e a hora do caçador. Quantas voltas tem que dar o amor? Fica com medo de querer chegar. Paga a promessa que não fez. Diz a verdade ao mentir. E não tem volta, não. Volta, não. Eu não sabia que era pra valer. Até um dia encontrar você. A gente sabe que o amor não tem juízo, mas brinca com feitiço. Ser você.